assim você me faz feliz. Minha princesa, vem. Dance, princesa, dance, princesa, vai. Dance, princesa, vem. Dance, princesa, dance, princesa, vai. Solta o seu corpo e vem. Dançando assim, você me faz feliz.